já naveguei os sete mares atrás de você. Eu viajei o mundo inteiro e não te encontrei. Me dê algum sinal onde você está, que eu passo dia, passo noites a te procurar. Eu resolvi ir pra um lugar bem distante, me afastar da multidão que está me sufocando. E se nesse caminho eu não te encontrar, eu entro em desespero. Cadê o seu olhar? E todo dia quando eu acordo, olho pro lado e o silêncio vem atrás de você. Revira as fotos e me bate um medo, e a incerteza, será que um dia eu vou te ver? E toda noite antes de sobreviver. E toda noite antes de...